Saúde é o tema. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. No dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Aproximadamente 40% dos brasileiros adultos e 20% das crianças e adolescentes têm colesterol alto. Essa condição está diretamente relacionada a doenças cardiovasculares. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre colesterol. Eu sou Olivia Lima, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição de Saúde ao Tema, sobre colesterol, vamos conversar com a endocrinologista e mestre em Ciências da Saúde pela UFPE, Maíra Mello. Seja bem-vinda, Maíra. Muito obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. É um prazer participar com vocês. Bom, para começar nossa conversa, eu queria que você explicasse o que é o colesterol. Certo. Então, é super importante falar desse tema, né? No dia 8 agora a gente tem um Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E para a gente conhecer um pouco mais, é algo tão importante, a gente vai entender o porquê. Então, o colesterol, né, popularmente, a gente conhece como uma gordura, né? E ele é super importante para a gente. Então, nós temos o colesterol, por exemplo, colesterol LDL, HDL. Nós temos triglicerídeos, né? Esses são os mais conhecidos. E são fundamentais. Então, o colesterol, por exemplo, ele está presente na membrana plasmática das células. Além disso, ele faz parte da produção de hormônios esteroides. Então, os hormônios sexuais, por exemplo, precisam do colesterol para serem produzidos, assim como estão presentes nos sais biliares. Então, é super importante o colesterol para o nosso organismo, assim como triglicerídeos. Triglicerídeos fazem parte do transporte, por exemplo, e do armazenamento de energia e do proveniente dos alimentos. Então, a gente se alimenta e essa energia proveniente dos alimentos fica armazenada através do triglicerídeo, além de fazer o transporte também. Então, todos eles são muito importantes. E a grande questão, por que leva tão à preocupação, na verdade, é o excesso deles, certo? Então, o que é que a gente tem visto nas últimas décadas? A gente tem visto um aumento importante do sedentarismo, né? A população ficando cada vez mais sedentária, caminhando menos, fazendo suas atividades mais sentadas. E associado a isso, um consumo exagerado de alimentos não saudáveis, alimentos chamados, às vezes, fast foods, ou alimentos ricos em gorduras, açúcares, frituras, e tudo isso levando a um exagero nesse armazenamento de colesterol. Então, quando a gente tem um excesso do colesterol, um excesso dos triglicerídeos, aí sim a gente pode ter alguns problemas. E eu queria que você explicasse um pouquinho, certo? Quais são os tipos de colesterol, assim, como é que eles se relacionam, você sempre escuta, né, colesterol bom, colesterol ruim, como é que isso funciona? Isso, então, os mais conhecidos a gente tem o colesterol LDL e o colesterol HDL, né? O colesterol LDL, ele tem uma densidade mais baixa, e ele é aquele colesterol que a gente tem mais medo, certo? Quando ele está em níveis altos, a gente tem mais medo, porque é esse colesterol que ele pode se depositar com o passar dos anos no vaso, na artéria, e causar uma doença aterosclerótica, que é o que a gente chama. E aí, com o passar dos anos, tudo isso de forma muito crônica, né? Então, às vezes, desde a infância ou desde a adolescência, esse excesso de colesterol vai ali depositando naquela artéria. E com o passar dos anos vai gerando um processo inflamatório e pode culminar com a obstrução, com essa doença aterosclerótica e com até uma obstrução futura, levando, por exemplo, a um infarto agudo do miocárdio, né? Ou a um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame cerebral, ou então levando a outras obstruções agudas, pode ser trombose arterial no membro, por exemplo. E a gente tem o HDL, que tem uma densidade mais alta, e é o HDL que popularmente a gente conhece ele como bom, né? Então, níveis muito baixos dele também não são legais, também não são adequados. E os níveis baixos dele acontecem geralmente quando o paciente tem essa combinação do sedentarismo com o consumo inadequado alimentar. Então, a gente encontra esse HDL tende a ser mais baixo, e isso é esse indício de que, provavelmente, a alimentação e o sedentarismo andam juntos ali. E o triglicerídeo é aquele triglicerídeo muito relacionado à alimentação. Então, o que principalmente leva ao aumento do triglicerídeo é o alimento, uma alimentação exagerada em gorduras, frituras, massas, né? E o sedentarismo associado. Claro que sempre também lembrar da história familiar. Então, às vezes, o paciente não tem nada disso, não tem uma alimentação inadequada, pratica atividade física de forma regular, tem um peso controlado e ainda assim tem um nível de colesterol, de triglicerídeo alterado. Então, a gente tem que lembrar também. Então, como eu estava falando, né, lembrar sempre da história familiar, que também é importante. Então, são esses fatores que a gente tem que levar em consideração. Também a gente tem algumas condições mais raras, que são algumas alterações genéticas. Então, o paciente já nasce com essas alterações e pode desenvolver alteração tanto de colesterol quanto de triglicerídeos, por essa condição genética. Então, às vezes, são pacientes que se alimentam bem, que fazem atividade física regular, que estão com peso controlado, mas mesmo assim desenvolvem essas condições. Então, a gente investiga e, às vezes, tem alguma alteração, uma mutação genética que predispõe a isso. E aí é uma herança familiar desse paciente, certo? Entendi. E eu queria entender, assim, quando é que o colesterol ele se torna algo preocupante, né? Que é algo natural do nosso corpo, né? Muito importante. Quando é que as pessoas elas devem começar a ter cuidado? Aí, assim, quando tá em níveis mais altos, a gente liga o nosso sinal de alerta. Aí vai depender muito de paciente para paciente. Então, a gente, quando toda vez que a gente atende um paciente que traz para a gente um exame de colesterol, a gente que faz um cálculo do risco de ter uma doença cardiovascular nos próximos anos. Então, qual é o risco daquele paciente ter um infarto, ter um acidente vascular cerebral nos próximos anos? Então, a gente tem hoje ferramentas, aplicativos, que a gente consegue calcular esse risco. Então, a gente usa dados como idade, sexo, história familiar, história de tabagismo, a gente usa o nível do colesterol. Se o paciente tem ou não tem diabetes, se tem ou se não tem hipertensão, tudo isso é calculado e a gente consegue ter uma estimativa do risco que esse paciente tem de desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos anos. E sempre associado a isso, a orientação da melhor alimentação associado ao exercício físico quando possível. Bom, você já citou um pouco pronto, mas eu queria ir mais especificamente nessa questão sobre idade, sexo, quanto isso influencia em você ter assim, um colesterol alto, algum problema em colesterol? Hoje em dia, antigamente, assim, a gente via mais em pacientes mais adultos, idosos, né, essas alterações tão evidentes. Hoje em dia, com o aumento da obesidade infantil, da obesidade na adolescência, a gente tem visto em pacientes cada vez mais jovens. E isso é muito preocupante, porque como eu tinha conversado antes, quanto mais tempo o paciente está exposto a esse nível alto de colesterol, maior o problema, né? Então, se desde a infância ele já tem nível de colesterol alto, então ele vai ter provavelmente problemas relacionados a isso de forma mais precoce na vida adulta do que uma pessoa que começa a ter níveis mais altos de colesterol só na vida adulta, certo? Então, monitorado, né, com esses exames, e quanto antes, se já detectado um nível alto de colesterol, de triglicerídeo, o quanto antes tentar ajustar isso. Às vezes, na infância e na adolescência, é muito mais um ajuste de alimentação, de atividade física, né? E conscientizar a família sobre o risco, sobre os problemas. Já quando o paciente é mais adulto, aí a gente tem que estar muito atento à questão das outras doenças associadas. Então, por exemplo, se um paciente que tem um nível de um colesterol alto, mas ele não tem hipertensão, não tem diabetes, é diferente do paciente ter um nível de colesterol alto e ter também diabetes e hipertensão, que aí já é um paciente com alto risco. Então, um paciente que além do colesterol alto, ele tem outras doenças que aumentam mais ali o risco dele desenvolver uma doença cardiovascular, aterosclerose, ou né, o próprio infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. E aí, nesse paciente, a gente vai ser mais agressivo no tratamento, vai, às vezes, fazer uma dose maior de remédio para controlar esse colesterol do que, às vezes, naquele paciente que só tem ali o colesterol alto e não tem essas outras doenças associadas. É diferente também de um paciente, por exemplo, que já teve um evento. Então, se você tem um paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio, esse colesterol dele tem que ser muito baixo mesmo. Então, a gente não vai querer que o colesterol dele seja só normal. Tem que ser um valor muito baixo de colesterol. Além disso, triglicerídeos, a gente sabe que o grande risco dos triglicerídeos aumentados é o risco de desenvolver pancreatite aguda, que é uma doença bem que acomete de forma aguda o pâncreas, né, um quadro potencialmente grave que necessita de internamento. Agora, em pacientes com um risco alto de doença cardiovascular, por exemplo, como eu tinha dado o exemplo anterior, com diabetes, com hipertensão, esse triglicerídeo alto também aumenta ali, soma nesse risco dele desenvolver um evento. Então, nesse paciente que já tem essas outras doenças que aumentam esse risco e tem um triglicerídeo alto, aí também já não é legal. Então, a gente não vai evitar. Quando a gente tratar esse triglicerídeo, a gente não vai só evitar a pancreatite aguda. A gente também vai diminuir o risco dele ter um evento cardiovascular. Então, depende de tudo isso que eu falei, né? Tudo associado. Então, se a gente é tabagista, também tem um risco aumentado. Então, você tem que ser mais agressivo no tratamento desse colesterol. Então, depende muito de todos esses fatores. Certo. Falando especificamente sobre o colesterol alto, né? Queria que explicasse um pouquinho o que é o colesterol alto, mas também, assim, a gente escuta muito falar que é uma doença silenciosa, né? Que a pessoa, ela não tem muitos sintomas, e aí quando percebe, já é algo grave, né? Queria que você explicasse como isso funciona. Então, isso é uma coisa bem importante, assim como a maioria das doenças crônicas, né? Dessas condições, paciente que tem um colesterol alto, ele na grande maioria das vezes não vai ter sintoma nenhum, certo? Então é por isso que é tão importante fazer os exames de rotina, né? Uma vez por ano, fazer a dosagem dos níveis de colesterol. Então, pedir para o médico ou a médica que acompanha esse paciente lembrar, né? É importante que o paciente lembre também que todo ano tem que dosar o colesterol. Também tem que trazer essa responsabilidade para o paciente, assim como outros exames. E aí, é por isso que tem que fazer esse acompanhamento. Porque se for esperar para apresentar alguma coisa, vai se passar e vai perder aí o diagnóstico, o momento de descobrir. A gente não sente nada quando o colesterol está alto, certo? A gente tem manifestações muito específicas de uns casos bem específicos de triglicerídeo alto. Então, quando o triglicerídeo está muito alto, em algumas condições específicas que o paciente pode ter, às vezes pode ter algumas alterações de pele. Então, tem umas lesões que a gente chama de chantelasma, que às vezes a gente tem nas pálpebras, que são os bolsões de acúmulo de gordura. A gente pode ter também xantomas eruptivos, que são as lesões mais elevadas na pele, pode ter em lugares de que a gente faz de articulação, pode ter do dorso também, não coçam essas lesões, também por acúmulo de gordura, mas são condições muito específicas e pouco frequentes. O que é mais frequente é o paciente ter o colesterol alto, não sentir nada, e esse paciente descobrir num exame de rotina. Por isso que é tão importante o exame de rotina. Assim como para diagnóstico de diabetes, né, de hipertensão, tá monitorando a pressão. Na mulher, né, a realização da mamografia anual ou da ultrassom de mama e dos exames ginecológicos. O homem também, a avaliação da próstata todo ano. Então, por isso que é tão importante esses exames de rotina, porque a gente consegue detectar uma coisa que é tão séria, mas que não dá para esperar sentir nada, porque senão nunca vai descobrir. Quando descobrir, já vai ser tarde demais. Às vezes vai ser já quando estiver tendo um infarto no coração ou teve um derrame cerebral, né? Então, ninguém quer ter que passar por isso. Então, o ideal é que faça esse acompanhamento anual para o diagnóstico ser precoce. E o que eu queria perguntar, porque assim, a gente sempre pensa em colesterol alto como uma coisa ruim, né? Mas existe alguma condição que a pessoa tenha colesterol alto, mas não represente um risco? Não, na verdade, só se for o HDL. O HDL é um colesterol, como eu falei anteriormente, né? E ele deve estar com valores mais altos mesmo, mesmo é o que a gente deseja. E aí ele seria o que a gente consideraria que tudo bem estar com valores assim, mais altos, né? Então, mas os demais, não. Aí depende muito da faixa etária, das outras doenças associadas, para poder definir qual o valor normal ou não para cada paciente. Então, hoje a gente não tem mais um valor fixo, assim, esse valor é normal para todo mundo. Não, depende do paciente, tem que individualizar cada caso com todos esses fatores que eu conversei. Bom, e quais são os riscos para quem tem colesterol alto e não é algo assim normal, né? Não é o colesterol, é o HDL alto. Então, os pacientes têm um LDL alto. Então, se esse paciente tem um LDL alto de forma crônica, né? Então, aumenta muito o risco dele desenvolver a aterosclerose. Então, esse acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos causam placas e podem causar processo inflamatório ali, até fibrose, levando de forma crônica a uma doença vascular. Então, ela pode causar uma obstrução, uma redução do fluxo ali com dificuldade do sangue passar por aquela artéria, já que você tem ali um processo inflamatório na parede daquele vaso. E aí, Bom, isso de forma crônica pode causar, né, infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, obstruções arteriais outras, obstruções de uma artéria de um membro, por exemplo, precisando levar, às vezes, a amputação de um membro. e qual seria assim a alimentação, os hábitos indicados para pessoas que têm colesterol alto? Eu vou falar orientações gerais, certo? Mas lembrar que a orientação alimentar sempre deve ser dado, né, por um especialista, nutricionista, um profissional da nutrição, em consulta, que esse profissional consiga avaliar bem o paciente, conversar, entender as demandas, né? Mas assim, de orientação geral, para a população geral. Então, é a gente tentar aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, proteínas, então carnes magras, frango, queijos brancos e ovo, né? Lembrar sempre o ovo pode ser comido, mas claro que depende muito de quantidade, da condição do paciente. Hoje a gente tem visto as pessoas às vezes comendo muito ovo e às vezes o colesterol pode até ter um aumento por conta disso. Então, a quantidade deve ser definida bem em consulta com o endocrinologista, com o nutricionista, porque depende da condição da pessoa. E tentar diminuir o consumo, evitar o consumo, né, de alimentos industrializados, de uma forma geral, que tem adição de sal, de gordura. Então, alimentos gordurosos, frituras. Então, em casa, quando você puder escolher, vai fazer uma carne, vai fazer um frango, se você puder optar por fazer ele cozido, assado, é muito melhor do que fazer ele frito, certo? Evitar molhos gordurosos, né? Então, evitar preparo de molhos gordurosos, evitar alimentos ultraprocessados, que são muito ricos em gordura, diminuir o consumo de uma forma geral dos alimentos mais gordurosos mesmo, daquelas comidas mais pesadas, com carnes gordas, sempre tentar tirar a parte mais gordurosa da carne. Então, são mudanças que a gente faz assim, de orientações aos poucos, né? Porque a gente tem muitas vezes uma população acostumada já com alimentação mais rica em gordura, mais rica em sal, mais rica em açúcares. E aí é uma mudança, uma reeducação mesmo, a nível populacional, para que a gente consiga obter resultados melhores nos próximos anos. E aí tem também a questão de hábitos, assim, é recomendável o paciente fazer algum tipo de exercício físico? Como funciona? Sim, então todos os pacientes com colesterol alto ou não, todo mundo, a indicação é que faça exercício físico. Claro, observando as contraindicações que tem. Então, tem gente que tem uma contraindicação porque tem alguma doença específica, tem gente que não pode fazer um tipo de exercício específico porque tem alguma lesão, por exemplo. Tudo isso deve ser respeitado, mas de forma geral, toda a população deve fazer atividade física, deve se movimentar, e não precisa ser exercícios físicos. Super, assim, o ideal, claro, é que a pessoa tivesse um tempo no dia que tirasse para fazer aquilo, se dedicasse num lugar que fosse específico para aquilo. Mas muita, o que a gente tem visto hoje? Muita gente que não consegue, às vezes vai duas, três vezes na academia, mas tem os outros dias da semana. E às vezes a pessoa trabalha em home office, muito tempo sentado. Então a gente faz orientações de que tente, né, manter seu exercício físico regular, seja ele musculação, seja ele aula de dança, natação, o que der para fazer, sua caminhada. Sempre com um respaldo médico prévio, né? Então, ver se está tudo ok. Com o coração, para não ter nenhuma surpresa. Mas, assim, dicas do dia a dia, assim, do paciente que está ali no home office ou que está na sua empresa trabalhando o dia todo. Então, lembrar de tempos em tempos levantar, certo? Levantar, caminhar. Se tiver escada no lugar que trabalha, descer e subir os degraus. Então, pelo menos a cada 30 minutos, se levantar para poder fazer alguma atividade. Tentar, ao invés de ônibus ou de moto ou de carro para algum lugar que seja muito perto, tentar caminhar. Então, faz metade do percurso caminhando, por exemplo, né? Descer um ponto de ônibus, no ponto de ônibus um antes da sua residência e poder andar até a residência. Não chegar num prédio e tiver escada e tiver elevador, se puder optar pela escada. Então, às vezes, são mudanças, são dicas assim, de mudanças práticas que às vezes dá para fazer e já ajuda muito, porque já tira o paciente ali do sedentarismo e faz com que ele aumente um pouco a sua atividade, o seu nível de exercício no dia, né? No pós-pandemia, a gente viu muito o sedentarismo aumentar por conta de tudo que mudou, né, com a pandemia, né? A pandemia trouxe muito o comodismo do home office, da comida chegar em casa, das compras chegarem em casa, e as pessoas foram ficando mais em casa ou mais no seu trabalho, de forma que não precisam mais sair para fazer tudo. E aí a gente vê as consequências disso diariamente, assim, no consultório. Então a gente tem alertado muito a população a se movimentar, a se mover, a andar, e isso é super importante para vários aspectos da saúde, incluindo o controle do colesterol. Sim, um recado muito importante, né? Hoje o Saúde é o Tema fala sobre colesterol. Recebemos a endocrinologista e mestre em ciências da saúde pela UFPE, Maíra Mello. Bom, eu queria saber agora como é que funciona o tratamento para colesterol alto. Pronto, vou falar sobre o tratamento. Antes disso, eu vou só complementar uma coisa que eu acredito que ainda não tenha falado, que além da alimentação, do exercício físico, especificamente em relação a triglicerídeo, o consumo de bebida alcoólica. Então, em relação a triglicerídeo alto, uma coisa que a gente sempre tem que estar atento e perguntar para o paciente é sobre o consumo de bebida alcoólica. Porque o consumo de bebida alcoólica está muito relacionado também a aumentar o triglicerídeo. Então, às vezes, o paciente que chega com triglicerídeo alto para você, você tem que orientar também a questão alimentar, tem que orientar exercício físico, mas também orientar para aquele paciente que consome bebida alcoólica de forma regular a parar o consumo ou a reduzir de forma bem importante esse consumo e explicar para ele a importância disso. E muitas vezes, quando o paciente faz essa mudança, então, às vezes, ele vem, né, se preocupa porque o exame está alterado, aí você explica. Ele para o consumo de bebida alcoólica. Quando ele volta, às vezes, com um exame novo, depois de alguns meses, esse triglicerídeo já está normal. E aí você mostra para ele que realmente ali era o consumo de bebida alcoólica que causou isso, né? Então, a gente vê algumas vezes casos de pancreatite aguda por conta de hipertrigliceridemia em pacientes etilistas crônicos. E aí o tratamento nesse caso, além de sair ali depois que trata a pancreatite aguda, tudo depois no acompanhamento ambulatorial, a orientação primária ali para o paciente é ele parar o consumo bebida alcoólica para que ele não tenha, né, um novo episódio. Falando agora do tratamento, Lívia, as estatinas é a classe de medicamentos mais estudada e indicada para pacientes com nível de LDL alto, certo? Nós temos vários medicamentos nessa classe, mas são elas. E aí, qual medicamento vai começar? Qual dose vai começar? Quando vai reavaliar, isso tudo realmente só pode ser feito numa consulta médica, porque cada paciente é único e isso vai ser definido pelo profissional que está acompanhando, a depender do paciente, de todos esses fatores que eu conversei sei com você, mas são as estatinas, os principais medicamentos para tratamento do LDL alto. Associado a isso, sempre alimentação, a melhora da alimentação e o exercício físico regular. Já no triglicerídeo, a gente tem como drogas principais para tratamento de triglicerídeos altos os fibratos, certo? E da mesma forma, a dose e qual tipo de fibrato vai ser iniciado depende muito de cada paciente. Existem outras possibilidades terapêuticas no tratamento de triglicerídeo, mas aí realmente depende de cada caso, de cada situação. Mas no geral, a principal droga mesmo são os fibratos. E lembrar que triglicerídeo tem algumas doenças também que podem levar à hipertrigliceridemia, como por exemplo o hipotireoidismo descontrolado, que é a doença da tireoide. Então sempre a gente também dosa hormônio da tireoide nos pacientes que apresentam triglicerídeos altos, né? E sempre orienta a melhora da alimentação com redução de consumo de alimentos gordurosos, frituras, alimentos ultraprocessados. E sempre orienta, quando sempre orienta exercício físico, o paciente sempre vai estar atento às contraindicações e às possibilidades dele, a depender de condições que ele tenha cardíaco. Então, às vezes, tem contraindicação do ponto de vista cardíaco, que não pode fazer um determinado exercício, mas aí pode fazer outro. Ou então, tem uma lesão de pele, que não pode fazer nada na piscina, por exemplo, mas pode fazer um outro tipo de exercício, né? Ou então, tem uma lesão no joelho, então não pode fazer um tipo de treino, mas pode fazer um outro tipo de exercício. Então, hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de exercícios, então é muito, não dá para falar assim, ah, eu não posso fazer nada, é muito difícil esse paciente que não pode fazer nada. Geralmente a gente consegue achar algum exercício que se adeque ali, né, claro, depois da avaliação do cardiologista, de um ortopedista, se for necessário, fisioterapeuta, e todo mundo junto definir qual seria a melhor atividade ali para aquele paciente. Porque além de ser importante para controle de colesterol, de diabetes, de pressão alta, o exercício é importante também para a saúde mental, né? Para ajudar a controlar estresse, então é importante em vários fatores, vários aspectos da vida. Certo, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, que é se é possível, acho que é uma coisa que muita gente pensa também, né? Se é possível você baixar o colesterol sem tomar medicamento? É possível em algumas situações, mas tem algumas situações que não. Eu vou tentar explicar um pouco assim. Então, como eu tinha falado antes, pacientes que têm um risco de doença cardíaca muito alto, então aquele paciente já tem uma idade, já é idoso, tem diabetes tipo 2, tem uma hipertensão de muitos anos e tem um colesterol alto. Então, esse paciente, a gente tem que começar remédio já para colesterol. E aí o remédio entra tanto para baixar o nível de colesterol, como para também diminuir a inflamação ali da placa na artéria dele. Então, mesmo quando ele chega, é muito comum o paciente chegar: ai, doutor, agora eu já controlei meu colesterol, o exame já vem mostrando meu colesterol ótimo, posso suspender o remédio? Não, o senhor não pode, porque no caso do senhor, o remédio está aí não só para baixar o nível de colesterol, ele está aí também, o senhor está usando ele para manter esse nível de colesterol baixo e também para diminuir essa inflamação ali nas artérias do senhor, que estão ali cheio de inflamação, cheio de colesterol. Então, esse paciente não vai poder suspender o remédio de colesterol, certo? É diferente de outros casos, por exemplo, um paciente jovem, às vezes está ali na faculdade, né? Então, tá como vocês aí estudando, aí tá uma época, um semestre mais difícil, mais pesado, e aí se descontrolou na alimentação, parou o exercício físico. Quando faz os exames de rotina, deu um colesterol alto. E aí, a depender do nível do colesterol, um LDL, por exemplo, acima de 190, aí a gente começaria com remédio. Aí depois disso, aí depois do susto, né? Às vezes o paciente volta a se cuidar, volta a se alimentar bem, volta a fazer exercício físico, e quando repete o exame lá na frente, tá normal o colesterol. Nesse paciente, a gente pode tentar tirar o remédio, avaliar como é que ele fica sem o remédio. Tirei, reavaliei depois de alguns meses, o exame continua normal, o paciente está bem, LDL na meta para aquela idade. Então, dá para continuar sem o tratamento, certo? Porque é um paciente que não tinha doença nenhuma prévia, foi só um descontrole temporário por alguns fatores que teve. Então, dá, certo? E às vezes, quando a gente tira esse remédio, faz esse teste, o colesterol continua alto. Aí o paciente a gente vai perguntar, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, estou me alimentando bem, estou fazendo meu exercício, meu peso está controlado, o que é que está acontecendo? E aí, o que a gente pode orientar é que, às vezes, esse colesterol tem um componente genético. Então, colesterol alto por conta de uma alteração genética que você tem na sua família. E, às vezes, o paciente lembra, ah, realmente, tem minha mãe, meu pai, meu irmão, que também tem esse colesterol alto, mesmo tendo peso bom, mesmo se cuidando, se alimentando bem, fazendo exercício. E aí lembrar que tem essas situações, certo? Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Às vezes tem gente que pergunta, ah, meu colesterol deu assim, o que é que eu faço? Não tem como eu saber, tem que marcar consulta, a gente tem que conversar, tem que entender sua família, tem que entender sua história, tem que examinar, né? A gente precisa de várias questões para saber o que fazer, então, diante de cada paciente, certo? Mas aí é isso. Certo. Continuando nessa questão de medicamentos ainda, quais são os efeitos colaterais para quem toma essa medicação para baixar o colesterol? Na maioria das vezes, esses medicamentos são muito tranquilos, assim, na maioria das vezes os pacientes se dão bem, respondem bem ao tratamento, sem efeitos colaterais, certo? Que isso fique bem claro, porque é o que acontece na grande maioria dos pacientes. Um pequeno grupo de pacientes pode apresentar efeito colateral, como com qualquer remédio, né? Se a gente tomar dipirona para dor, vai ter um grupo pequeno de pacientes que vai ter algum efeito colateral. Então, por qualquer medicamento pode estar relacionado a efeito colateral. Então, em relação às estatinas, um grupo pequeno pode apresentar dores no corpo, que a gente chama de mialgia, certo? Pode ter alteração hepática, então pode, às vezes, alterar as enzimas do fígado. Então, são complicações pouco frequentes, mas que podem acontecer em um grupo específico. E, no geral, é isso, certo? Mas que fique bem claro que a maioria dos pacientes se dão bem e até quando não se dão bem com determinado medicamento, então, teve algum efeito colateral com o uso de determinada estatina. A gente pode trocar a estatina, então, na mesma família ali das estatinas, trocar de um para outro e o paciente responder bem. Ou então, às vezes, reduzir a dose e o paciente se dá bem. Então, o mais importante é que esse paciente, se sentir alguma coisa, não suspenda de forma abrupta o remédio. Claro, só se for uma coisa mais grave, né? Mas, assim, no geral, aguarda a consulta, conta para o profissional que está acompanhando, para o médico ou para a médica que está acompanhando. Olha, senti isso, me incomodou. E aí, as condutas vão ser dadas na consulta, ou de mudar o medicamento, ou de ajustar a dose, certo? Para o paciente não se automedicar. Esse é um risco alto, assim, né? Do paciente, às vezes, começar o remédio que o vizinho está usando, porque o vizinho disse que é bom. Mas aí toma, quando chega para consulta, aí a gente, ai, meu Deus, não era para estar usando esse, porque esse pode estar causando um problema para o senhor. Então, lembrar que na consulta a gente avalia tudo, né? A interação medicamentosa, se pode usar aquele remédio, se não vai ter problema de usar com outros remédios que já usa. Então, nunca usar o remédio que o vizinho ou que o marido está usando. Sempre pedir a orientação quando for a consulta, tá certo? Sim, muito importante esse comentário, né? É uma coisa que às vezes acontece e é um risco, né? Você tá tomando... A gente vê com muita frequência. Sim, sim. Bom, a gente falou bastante sobre colesterol alto, agora eu queria ir para o outro lado, né? O colesterol baixo. O que que causa o colesterol baixo? Hoje em dia a gente já tem muito estudo com redução de colesterol nesses pacientes que precisam usar remédio e tudo. E a gente não tem problemas, assim, relacionados ao colesterol baixo. Então, nos estudos a gente consegue ver pacientes com, por exemplo, que tenham doença cardiovascular, que precisam usar remédio de colesterol para o resto da vida, em doses altas, para manter o colesterol muito, o LDL, por exemplo, muito baixo, e a gente tem segurança em relação a isso. Então, é uma dúvida que os pacientes às vezes falam, mas meu colesterol já está baixo, como é que eu vou produzir meus hormônios? Não se preocupe, continua a produção normal de hormônio. Então, se você tem indicação de fazer medicamento para colesterol e ele vai ficar bem baixo, então tem pacientes que precisam estar com LDL, por exemplo, de 40, né? Então, LDL menor que 50. Então, às vezes o paciente se preocupa, mas está muito baixo, será que eu vou conseguir, né, viver normal? Fique tranquilo. Então, hoje a gente já tem muita evidência científica, muito estudo mostrando que esses colesteróis bem baixinhos em quem precisa, né, porque trata alguma doença e usa remédio para colesterol, não tem nenhum problema na saúde da pessoa, a pessoa continua tendo colesterol suficiente para produzir o que é necessário, certo? Então, não precisa ter esse medo, essa preocupação. Certo. Falando agora sobre crianças, né? Porque a gente viu que algumas pesquisas têm mostrado que o colesterol alto está começando a aparecer muito em crianças. Eu queria entender melhor quais são as causas. Então, o colesterol alto em crianças realmente é triste da gente ver, mas está muito relacionado ao comportamento alimentar dessas crianças, associado ao sedentarismo, né, e à obesidade. Então, o que é que a gente tem visto, né? A gente tem visto as crianças, de uma forma geral, com muito tempo de tela, não saindo para brincar na rua por conta de violência ou por conta dos pais ou dos cuidadores não conseguirem administrar esse tempo de levar a criança para estar na área externa, brincando, correndo, pulando. Então, há muitas crianças passando grande parte do tempo em cômodos muito pequenos, numa sala, num quarto. Então, isso leva ao sedentarismo infantil. Então, uma oferta muito grande de alimentos não adequados, né? Então, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, em gordura. Então, a gente tem visto como consequência disso a obesidade infantil, o aumento do colesterol, a diabetes, e é uma grande preocupação nossa atual e para os próximos anos. É isso, da gente combater a obesidade e todas essas complicações relacionadas na infância. Como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso lembrando que quando a criança nasce, né, o principal alimento é o leite materno. A partir dos 6 meses, essa criança come, a partir dos 6 meses, se já tiver os sinais de que, né, está com o pescoço bem sustentado, a criança tem que ter interesse pela comida, de pegar um alimento e trazer à boca. Se ela tem os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar, a gente começa com a orientação do pediatra, da pediatra que está acompanhando. Então, lembrar que a gente não deve oferecer açúcares, nem de nenhuma forma doces, açúcares para as crianças antes dos 2 anos de idade. E após os 2 anos, a gente não deve oferecer. Não é que, assim, depois de 2 anos está liberado. Então, a gente vê muito assim, ah, já fez 2 anos, já pode comer açúcar. Não é assim. Então, depois de 2 anos, a gente continua sem dar. Mas, assim, não é mais proibido. Se acontecer um escape ou outro, tudo bem. Então, lembrar da gente comer com nossas crianças, né? Então, é muito. Mas meu filho não come alface. A primeira coisa que a gente pergunta é: mas a senhora come? Ah, meu filho não come melancia. E o senhor come melancia? Entendeu? Come na frente, come com ela. Quando faz o prato de melancia dela, o senhor faz um para o senhor e senta junto ali e come com ela? A família toda senta junto e come cenoura, chuchu, frango, né? Com a filha, ou é uma coisa que ela come e vocês estão ali comendo outras coisas. Então, são coisas muito delicadas que a gente tem que mudar, né, toda uma consciência familiar. E entender a importância, porque a gente vê nossas crianças com muita obesidade, colesterol alto, sedentarismo, e isso a gente vai acabar vendo adolescentes e adultos jovens ainda com complicações. Tem mais costume de ver em pessoas mais idosas, então com doenças cardíacas, tudo, a gente vai acabar trazendo isso para uma idade mais precoce, já que a gente tem hoje, já desde a infância, essas alterações, certo? Então, é algo realmente muito preocupante que todas as sociedades que trabalham com essas questões estão tentando buscar medidas, né, meios da gente reduzir essa situação que a gente tem visto alarmante nas nossas crianças e adolescentes. Sim, com certeza. E eu queria perguntar se existe alguma diferença entre o tratamento para uma criança e para um adulto. Existe. Então, alguns medicamentos não podem ser feitos em crianças, né? Então, crianças muito jovens, a orientação é realmente dieta, exercício físico, botar essa criança, tirar essa criança do sedentarismo, né? Colocar essa criança para brincar, ao ar livre, correr, pular, brincar com outras crianças. E mudança radical ali da alimentação da família. Então, uma coisa importante é isso. Então, na infância é muito mais importante a gente conseguir ajustar e orientar a família, porque a criança ali é só É uma consequência ali daquela estrutura familiar, né? É diferente de um adulto. No adulto, a gente tem os medicamentos que a gente acaba fazendo, porque é mais tranquilo fazer em adultos. E aí a orientação, claro, que é importante que a família participe, mas ali a responsabilidade é daquele adulto, certo? Então ele já tem condições de se responsabilizar pela saúde dele. Então é diferente ali na infância, que a gente precisa na consulta que estejam presentes as pessoas que cuidam, que estão presentes na vida daquela criança, porque aquelas pessoas precisam ser orientadas e educadas, né? Então, a gente precisa explicar para aquelas pessoas a importância de não ter em casa alimentos ultraprocessados, pacotes de biscoito, doces, açucarados, né? Então, e outras orientações mais simples, como, por exemplo, preferir dar fruta para a criança do que dar o suco. Então, isso é uma coisa que a gente orienta, né? O preparo do alimento e a família toda comer junto na mesa, comer o prato igual. Então, o mesmo prato que você faz para seu filho, mas tem que ser comida de verdade, saudável, né? Não dá, então, para cada um comer de um jeito, senão a criança vai olhar e vai ficar sem entender porque que a mãe e o pai comem aquilo e ela não pode. Então, ela vai querer imitar o pai, né? Imitar a mãe. E então, nós temos que ter ótimos exemplos para eles poderem ter coisas boas para imitarem. Certo? Então a diferença base é essa. Em criança a gente tenta priorizar ali, a retirada do sedentarismo e estimular uma melhora da alimentação de toda a família. E na vida adulta, claro, o paciente se responsabiliza, a gente já faz medicamentos para eles e tem uma responsabilidade maior ali sobre a saúde dele. E lembrar também da importância das escolas, né? Então, uma campanha forte hoje é a gente tentar que as escolas entendam essa importância de investir numa alimentação saudável e que ofertem comidas saudáveis, evitem alimentos que não são recomendados, ou nas suas cantinas, né, ou quando eles mesmos oferecem, até quando as crianças trazem de casa, tal, tentar ter uma regulamentação para que as famílias, quando enviem comidas dentro de uma possibilidade. Então, que eles tenham listas que orientem as famílias de quais alimentos seriam melhores para aquelas crianças. Então, é muito importante, já que nossas crianças passam a grande parte dos dias e das semanas nas escolas. Sim, você falou de criança sobre adulto, mas adolescente também, assim, tem uma dificuldade ali em criar essa rotina, né? Às vezes a pessoa já não se acostuma quando criança, e aí como é que faz para mudar esses hábitos? E alguém que está ali numa fase mais complicada, né? Mudança de hábito é extremamente difícil em qualquer fase, né? Mas a gente percebe que quanto maior a idade, mais difícil. Então, você pega uma pessoa de 70, 80 anos e querer mudar o hábito é mais difícil. Então, claro que a adolescência é uma fase difícil por conta das alterações hormonais, alterações e tantas outras de relacionamento e tudo. O mais importante é a gente ter uma relação médico-paciente boa. Então, o paciente confiar, gostar de você, isso já é um sinal bom, assim. Já é meio caminho andado. E você explicar, né, educar a pessoa sobre a importância. E uma coisa que eu acho super importante, que eu já falei antes, vou repetir, é a questão da família e de quem está perto, né? É muito assim, a gente vê muito nas consultas os pais ou o parceiro, assim, né? O marido, a esposa, o namorado, a namorada. Ah, mas ela não come isso. Eu conto pra ela não come. Eu falo, mas o senhor come com ela? Ah, é porque eu não gosto. Eu falo, poxa, então, né? Então, assim, não, ah, é porque eu não gosto disso, é porque eu não gosto daquilo. Falo, mas é como é que você quer que sua esposa, seu namorado, seu irmão se cuide se você na frente dele tá comendo coisa que ele não pode, que ele não deveria comer, né? Então você tá atrapalhando, né? Vai estar ajudando. Então é super importante também trazer a família, os amigos, as pessoas que são próximas para consulta, para conversar, para entender que eles são super importantes no acompanhamento, no tratamento de todas as doenças ali, né? Ninguém tá sozinho no mundo, então a gente não consegue tratar uma doença, uma condição sozinho. A gente precisa das pessoas que fazem parte da nossa vida ajudando a gente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Explicar os riscos, né? Riscos, mostrar. Para adolescente funciona muito assim: mostrar coisa na internet, né, alguém que teve alguma complicação, então eles querem ver alguém que fala sobre isso na internet, da idade deles. Então, eu sempre, quando atendo gente mais jovem, eu tento conectar os pacientes, assim. Então, se eu tenho um paciente com uma condição e atendo outro na mesma idade com aquela condição, eu tento, de alguma forma, que eles se encontrem na outra consulta, na recepção, que eles troquem o WhatsApp, que se conheçam. Ou indico grupos, né, de WhatsApp ou na internet, em outras formas sociais, outras mídias sociais, para que eles se conectem e se enxerguem ali em outros colegas, outras pessoas que passam pelo mesmo que eles, né, que vão ter que fazer o mesmo tratamento que eles, por exemplo. É muito importante a gente encontrar pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente, que tem que fazer o mesmo tratamento, ou então que vai começar uma dieta, ou que vai começar a fazer exercício. E aí funciona muito isso para adolescente hoje em dia, assim, sabe? Essa questão da rede social, da internet, de ver alguém ali que fala sobre isso todo dia ali na internet, aí isso funciona bem para eles. Sim, com certeza. Eu queria saber um pouquinho sobre os mitos em torno dessa doença, né? Porque é uma doença muito comum, muita gente tem e acaba se criando ali algumas coisas que não são verdade, né? Assim, muita gente tem algumas mídias, né, que propagam coisas totalmente inadequadas. Uma delas, que a gente vê com muita frequência, que a gente fica bem triste, assim, é a questão do remédio, né? A gente tá falando mal do remédio de colesterol, das estatinas. Então, a gente tem uma parte, às vezes recebe os pacientes e manda, olha, eu vi isso, mas uns lugares totalmente sem confiança, assim, da internet. Mas, às vezes, para o paciente, a gente entende que é difícil eles saberem o que é confiável ou não. Então, por isso que é importante mostrar para a gente. Então, às vezes, eu recebo na consulta. Ah, eu vi isso na internet, é um vídeo, um posto médico falando que as estatinas não são legais, que tem isso e isso. E aí, a gente tem que parar ali um tempinho da consulta para explicar, para orientar, para educar aquele paciente, que, infelizmente, a internet assim, é muito boa, é boa em muita coisa. Mas tem muita coisa também que não é legal, né? Tem muita informação inadequada, muita informação que atrapalha. Então, a gente sempre indica, assim, entre nas sociedades, né? Então, entra na sociedade, no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, entra no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pesquisa sobre o tema, manda a dúvida lá, porque aí você vai ter sua dúvida respondida por profissionais especialistas para aquilo, certo? Ao invés de estar olhando em sites que a gente nunca nem ouviu falar, informações que não são verdadeiras, certo? E essa é a que eu mais vejo, assim, e eu vejo muito a questão, assim, você passa o remédio, explica tudo, mas aí o paciente fala, ah, não, meu vizinho controlou a dieta tal, a dieta do sol, então eu vou fazer igual e não vou tomar o remédio, então aí também a gente tem que explicar, orientar. E aí a gente pede, né, para entrar em sites seguros, para que tenha essa informação mais segura. Bom, e eu queria perguntar sobre, assim, como é que um paciente ele pode ir para procurar ajuda, quais são os serviços que ele pode ir? No geral, os pacientes são acompanhados no posto de saúde, certo? Mais perto do seu domicílio. E eles devem fazer esses exames de rotina, lembrar que uma vez por ano, passa lá, se você não tem nada que tem aqui antes, né? Ah, tô tranquilo, não tenho doença nenhuma, tá? Passa lá todo ano, faz seus exames de rotina, faz seus exames de sangue. Dentro dos exames de sangue, lá vai estar a dosagem do colesterol, certo? Agora, claro, se você já acompanha por outros problemas de saúde, você acaba que tem que ir mais vezes, vai a cada 3 meses ou a cada 4 meses. E aí lembrar de pelo menos uma vez por ano dosar seu nível de colesterol. Estando alterado, na maioria das vezes, o médico do posto vai conseguir manejar. Em algumas situações específicas, ele vai precisar encaminhar ou para o médico endocrinologista ou para o médico cardiologista, certo? E aí você vai ser acompanhado. Mas, na maioria das vezes, esse paciente consegue ser bem acompanhado a nível de posto de saúde e, quando necessário, é encaminhado para um outro serviço. Então, é necessário, assim, você procurar e procurar o médico certo, né? Porque acho que fica muito essa dúvida de que médico eu vou para poder tratar isso, né? Então, Exatamente. bom, a gente está caminhando para o fim do programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a endocrinologista e mestre em Ciências da Saúde pela UFPE, Maíra Mello. Pronto, Lívia, eu quero agradecer a oportunidade. É sempre muito bom a gente ter espaços, ocupar os espaços com informação, né, segura, de verdade, porque a gente tem, infelizmente, às vezes, informações não adequadas. Então, eu agradeço o espaço para poder falar sobre colesterol. Dia 8 agora, a gente é o dia do combate, né, nacional ao colesterol. Então, vai ser daqui até esse mês inteiro, a gente vai estar falando sobre esse tema, que é super importante, porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, infarto, acidente vascular cerebral, então todas as doenças cardiovasculares são, no mundo inteiro, a principal causa de morte, não é diferente no Brasil. Então, a gente precisa falar do colesterol, porque, sem dúvidas, é um dos principais fatores para levar o paciente a essas condições. Então, é de extrema importância a gente estar falando sobre esse tema hoje. E é isso. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. A gente teve aqui uma conversa muito importante sobre colesterol, uma doença que atinge uma boa parte da população brasileira. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e disponível nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Lívia Lima e Isabel Baé, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Beatriz Santana. Coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé, com supervisão do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Grabal. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.